Thank you. Estamos de volta. E estamos mesmo para as despedidas. Esta é a minha última intervenção. Vamos ficar, ou melhor, terminar esta emissão de hoje com um bolero à la Maurice Ravel. É o compositor e a obra que fica para o fim da emissão de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe o resto de uma ótima noite e já sabe, para a semana estamos de volta em mais um Quarto Andamento às 23h, aqui na Rádio Antena Web. Fique bem e tenha uma ótima semana. Até à próxima quarta-feira. Thank you. Quarto Andamento com Joana Santos.